Guarulhos, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Guarulhos tem a segunda maior arrecadação de impostos do estado. Guarulhos tem o maior aeroporto internacional de São Paulo. Guarulhos tem apenas 2 hospitais municipais para atender toda a população. Guarulhos tem um grande contraste social. De um lado, a área dos boy, o Maia. Do outro lado, a favela do 15. Enquanto uns andam de carro importado, outros brincam de carrinho de rolemã. Guarulhos, com todos os seus problemas, é a minha quebrada e eu não troco por nada. Descaso é o que eu vejo numa cidade onde o prefeito teve 75% dos votos e foi eleito. É acusado de ter roubado e desviado, embolsado dinheiro pra ser usado pra pagar o salário dos funcionários. E ao contrário, pagar as empreiteiras, isto é uma sujeira. Ele prometeu, prometeu, e mais uma vez o povo se fodeu. Ninguém mais aguentava o Tomeu, depois veio papoto escroto. Agora o professor que ensinou como se rouba o povo, fez pós-graduação e mestrado com os ladrão que estão no Senado. Como eu pude ter votado e confiado, caímos todos no conto do vigário. Não somos otários, estamos ligados em que são safados, que vieram aqui na nossa quebrada prometer. Aqui o povo não se esquece de você, que vai tentar se reeleger. Nosso voto, mas você não consegue. Cadê o posto de saúde? Estamos cansados de ouvir. Precisamos de atitude, precisamos de saúde pra existir. Não temos mais acesso ao Estela Maris e ao Carlos Chagas. Para nós pobres não há vaga. Se você tem dinheiro é atendido, se não tem fica do lado de fora fudido. Não temos convênio com a Mil, fecharam o Hospital Brasil. E para nós, o que sobrou? O Padre Bento, peço socorro no HMU. Tem vários manos que já morreu. Cadê a administração que prometeram na eleição? Não fizeram nada, a cidade está largada. Guarulhos é a minha quebrada. Guarulhos é a minha quebrada. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada. Guarulhos é a minha quebrada. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada. Guarulhos é a minha quebrada. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada. Guarulhos é a minha quebrada. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada. Pra quem mora no centro, tudo bem. Mas pra quem mora em Cubica e no mais além, aqui não tem trem, asfalto também não tem. Polícia por aqui de vez em quando e nem vem. As empresas indo embora e o povo aqui chora, chora de desgosto, pois paga imposto. Vive no sufoco, o que acontece aqui é coisa de louco. Construir aeroporto, avião, pra lá e pra cá. Só que na minha quebrada ninguém tem dinheiro pra andar. Só pode olhar e se imaginar como é estar lá em cima. A realidade aqui é nua e crua. Não fica marcando tentado na rua, pode ser enquadrado por uma viatura que cola na sua, dizendo que é uma averiguação. Depois joga o corpo lá no Morro do Sabão. Ninguém viu nada não então, pega o busão. No horário de pico, meu irmão lotadão. E ainda querem tirar a dotação, que para nós foi a solução. A maioria aqui não tem carro não. Depende de busão, que passa quando quer. A gente fica horas em pé, de pé, desde as 5 da manhã, pra tentar pegar a senha Cipan. Pra ser atendido amanhã, se o médico não vier, você fica de pé, com cara de mané. Adia sua consulta para quando der. Se não tem vontade de atender, se formou pra quê? Pra fazer os outros sofrer, morrer. Por causa de você, aqui em Guarulhos até parece que os médicos ganham por produção. Te atende com a maior má vontade então. Dá até pra cronometrar quanto tempo vai demorar. A sua consulta é tudo rapidinho, já te dão um remedinho. Essa é a realidade aqui do postinho. Shopping internacional, só para os paga-pau. Será que é normal ameaçar um negro e bater e é mal? Pelo século 20 e tal, tem gente que é pior que um animal. Discriminam você pela sua cor. Isso acontece aqui em Guarulhos. Espero um dia poder falar das coisas boas que acontecem na minha quebrada. Guarulhos, minha quebrada.